hoje não esquece nos beats, né, de hits. Eu tenho os meus motivos pra fazer tudo o que eu fiz, juntando inimigos e todos temem a mim. Existem milhares de habilidades que nunca foram conhecidas. Minha pergunta é por que escondê-las e elas podem salvar vidas. Misturando o amarelo e azul, crio técnicas proibidas. O bastante pra ser o criador de um novo mundo ninja. Vila da Folha deveria ter sido muito mais grata a mim. Nunca chegaram ao verdadeiro potencial de um lendário Sanin. Meus pais foram mortos na guerra, a vida é cruel e sempre foi assim. Busca imortalidade e ganância nunca foi uma coisa ruim. Eu me pergunto se valia a pena lutar numa guerra sem fim. Que no final vou descobrir o significado de tudo. No resto de cada batalha não existe ninguém que está acima de mim. Porque eu sou imortal, destinado a ter o controle do mundo. Quando existe um desejo no coração e esse desejo é forte, é quando você encontra a verdadeira força que nem mesmo você sabia que tinha. Enquanto na terra existem poderes que tornam realidade vida após a morte, faço de tudo pra que a sabedoria do mundo seja completamente minha. Eu tenho os meus motivos pra fazer tudo o que eu fiz, juntando inimigos e todos temem a mim. Eu vou viver pra sempre, não importa quem se fere, como uma serpente. Eu vou trocar de pele, um Sanin lendário. Sasuke não é um brinquedo, mas assim como Naruto, ele é uma arma. Se importa tanto com laços, menino, porque quase matou a Sakura. Você diz que ama as pessoas, mas igual a mim, você irá matá-las. Fico cego de tanto poder descontrolado, libero as quatro caudas. Marquei no pescoço de Sasuke a maldição pra ele ter suas escolhas. Então poderia ter o corpo perfeito e poder pra minha vida toda. Sasuke disse se tivesse mil vidas por gratidão me daria todas. Ele veio pro meu lado, Naruto não liga pra amizade tola. Os olhos de Sharingan, você realmente achou que ele falou a verdade? Que era seu melhor amigo e que valorizava aquela amizade. Engraçado que nunca acreditou no seu sonho da humanidade. Fingiu ser amigo pra no futuro tomar seu querido lugar de Hokage. Se Sasuke quisesse matar o time 7, já teria feito, decidi que não. Estava comigo pra uma missão, assassinar o próprio irmão. Com corpo de taxa atingir a perfeição, com Sharingan finalmente minhas mãos. Tome na guerra da escuridão, seu ninja mais forte da geração. Eu tenho os meus motivos pra fazer tudo o que eu fiz, juntando inimigos e todos temem a mim. Eu vou viver pra sempre, não importa quem se fere, como uma serpente. Eu vou trocar de pele, um Sanin lendário. Um gênio me tornei mais poderoso por absorver muito conhecimento. Mesmo que custe vida de pessoas, vou continuar meus experimentos. Vida eterna pra que o mundo ninja conheça meus feitos é questão de tempo. Enquanto os humanos querem viver séculos, eu quero viver milênios. Fui membro da Katsuki depois de abandonar a Vila da Folha. Mas nada me impede de voltar pra provar o puro ódio por Konoha. Envelhecer é uma coisa triste e vazia, terceiro Hokage que sofra. Qual rosto prefere que eu use? Olho nos meus olhos de cobra e morra. Eu tenho os meus motivos pra fazer tudo o que eu fiz, juntando inimigos e todos temem a mim. Eu vou viver pra sempre, não importa quem se fere, como uma serpente. Eu vou trocar de pele, um Sanin lendário.